Panorama Agrícola para 5 de setembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é segunda-feira, 5 de setembro de 2011. Um abraço especial para você da produção do programa aqui, o Panorama Agrícola. Hoje, segunda, de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado desta segunda-feira é: quem planta árvores, cria raízes. Confira as atrações do Panorama Agrícola de hoje. Uma dica sobre compostagem. No mercado agrícola você confere informações sobre a safra do trigo. Cebola, pesquisadores de Tuporanga desenvolvem nova técnica simples e barata para melhorar a qualidade das mudas de cebola. Abertas inscrições para workshop levantamento socioambiental do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. E Secretaria da Agricultura fará obras na Barra do Camacho, sul do estado. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, aprenda a fazer compostagem. 3% do metano que causa o efeito estufa é gerado pelo lixo orgânico dentro de casa. Aprenda a fazer compostagem, reduz o problema e tenha um bonito jardim. É hora das notícias. A Estação Experimental da EPAGRE de Ituporanga desenvolveu uma técnica simples e barata para melhorar a qualidade das mudas de cebola. Produtores aqui do estado e também do estado vizinho, do Rio Grande do Sul, já aderiram à técnica, que consiste em cobrir o canteiro com uma camada de folhas de jornal ou bobina de papel. A técnica consiste em preparar o canteiro, irrigar e cobrir com apenas uma folha de jornal ou com o papel. Sobre este é depositada uma camada de composto de 2 a 4 centímetros de altura. Faça então a semeadura da cebola, utilizando-se 2,5 gramas por metro quadrado de sementes, que são cobertas então com uma camada de 1 a 2 centímetros de serragem. As sementes dos insos que estão abaixo do papel não conseguem emergir. E o composto, além de servir de leito e adubação orgânica equilibrada para sementes, induz a uma melhor sanidade das mudas. Recomenda-se complementar a técnica utilizando um sistema de irrigação. A técnica está sendo usada muito por produtores ecológicos. Informações adicionais sobre essa técnica com a cultura da cebola você pode obter com o engenheiro agrônomo e pesquisador da EPAGRE em Ituporanga, Hernandes Werner. Telefone 47-3533-1409. Inscrições abertas para o workshop Levantamento Socioambiental do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. O evento acontece nos dias 22 e 23 de setembro, aqui no auditório da EPAGRE, em Florianópolis. O público-alvo é formado por colaboradores do projeto, estudantes, pesquisadores, técnicos, empresários e usuários dos recursos florísticos florestais. As inscrições são de graça e ilimitadas pelo e-mail manu@epagre.sc.gov.br. Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca está autorizada pelo governo a realizar as obras de desassoreamento da Barra do Camacho, em Jaguaruna, e a dragagem do Rio da Carniça, antigo leito do Rio Tubarão, em Laguna. A abertura da Barra do Camacho é uma reivindicação das colônias de pescadores do sul do estado. O desassoreamento do canal vai beneficiar comunidades dos municípios de Jaguaruna e Laguna. Mais de 1000 famílias dependem direta ou indiretamente do pescado retirado das lagoas. Sobre as obras de dragagem e manutenção do Rio da Carniça, o objetivo é incrementar a atividade pesqueira e também o turismo na região sul. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações do mercado agrícola de hoje são sobre a safra do trigo, situação da safra 2011-2012 do trigo. Informações da economista Márcia Janice Freitas da Cunha Varasquim, da Epagri-Sepa, que é o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri. Os números iniciais apontam para uma redução de 13% na produção da safra 2011-2012 de trigo em relação à safra anterior. Por que isso? Sobretudo por causa dos baixos preços recebidos pelo produtor, também pelo aumento no custo de produção e pela dificuldade de comercialização da safra, visto que a maior parte acabou sendo comercializada por meio de leilões do governo federal. O mercado, além de não demonstrar muito interesse na compra do trigo, sequer pagava o preço mínimo estipulado pelo governo. Então, houve uma redução de 11% na área plantada, a menor área plantada de trigo desde a safra de 2003. Ainda assim, a produção brasileira de trigo não é suficiente para atender a demanda interna. O Brasil importa em torno de 50% a 60% do trigo que consome. Entre as commodities, o trigo é o segundo item de maior participação na pauta de importações brasileiras, sendo menor apenas que a importação do petróleo. Em termos de comércio externo, as importações brasileiras na temporada 2010-2011 chegaram a 6,5 milhões de toneladas de trigo e seus derivados. A Argentina é, tradicionalmente, o principal fornecedor de trigo para o Brasil, com 60% do total importado. Aqui em Santa Catarina, a atual safra do trigo encontra-se 100% plantada. Contudo, por causa do excesso de chuvas e da falta de luminosidade das últimas semanas, a cultura está se desenvolvendo mais lentamente do que deveria. Além disso, o clima tem possibilitado o desenvolvimento de doenças em algumas regiões, obrigando assim a um reforço nos tratamentos fitossanitários. Em outras regiões, onde o plantio é realizado mais tarde, ocorreram casos de perda de adubação de base e necessidade de reaplicação de nitrogênio. Em todas essas situações, há uma elevação nos custos de produção, que já se encontram altos. Por enquanto, a cultura do trigo não tem apresentado nenhum prejuízo em termos de rendimento. E, em função de seu estágio, ainda existe tempo para se recuperar, dependendo do clima que está por vir. O que pode ocorrer é que a colheita desta safra sofra um pequeno atraso. Contudo, ainda é cedo para se fazer qualquer previsão neste sentido. Quanto aos preços, em Santa Catarina, o produtor que vende trigo está recebendo entre R$ 25 e R$ 26 por uma saca de 60 quilos. Informações da economista Márcia Janice Freitas da Cunha Varasquim, da Epagri-Sepa, para o mercado agrícola. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. É uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta. O seu trabalho agradece, a sua força guerreira, é igual a planta que cresce. O campo se levanta, e o seu trabalho agradece, a sua força guerreira, é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou